Esse seu fogo é fogo de palha. Toda essa bala não quer dizer nada. Não atinge ninguém, é tão bem comportada. Não arrisca nada só pra se manter. Parece que não é de carne e osso. Cumpre bem as regras do bom gosto. Aposto tudo no rei de espadas. O que ela diz não diz nada. Aposto tudo aquilo que eu tiver. Mesmo que eu não tenha quase nada. Mesmo que eu não tenha quase nada. Não atinge ninguém, é tão bem comportada. Não arrisca nada só pra se manter. Parece que não é de carne e osso. Cumpre bem as regras do bom gosto. Aposto tudo no rei de espadas. O que ela diz não diz nada. Aposto tudo aquilo que eu tiver. Mesmo que eu não tenha quase nada. Mesmo que eu não tenha quase nada. Mesmo que eu não tenha quase nada.